Portal do Arrocha. Os homens sem sentimentos. Bora cantar, meu parceiro Leandro. Deixa comigo, meu parceiro Léo Camargo. Os homens sem sentimentos, quem machuca tá aqui. Isso não é amor. Deve ser doença. Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. É rabo de galo, conhaque e sina. Alguém me segura pra eu não beber. Os homens sem sentimentos. Faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, uma hora dessa gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. É rabo de galo, conhaque e sinal.